Amigões, sejam bem-vindos a mais um episódio do Obrigado Internet. Eu sou o Fernando Alvim e tenho comigo, como é costume, os amigões Nuno Dias e Pedro Paulos. Está tudo bem, Fernando Alvim? Olá, Fernando. É o maior, Fernando. Bem, para além destes pulhas, temos também um convidado especial, o responsável nacional de uma das aplicações do ano passado no nosso país. Chegou em 2014 e desde o início começou a dar que falar, tanto pelo seu uso massivo, como pelas polémicas com o pessoal taxista. Temos connosco Rui Bento, General Manager da Uber Portugal. É uma conversa boa onda. É uma conversa boa onda. É tanto uma conversa boa onda. É mesmo uma conversa boa onda! Boa. Nós às vezes fazemos cânticos, mas se calhar fazer assim ao convidado, já ao princípio, é cedo. Espera lá. Há aqui uma coisa que é... Tu começas a aparecer publicamente, já foste dar o meu programa no canal Q. Canal Q, exatamente. Estás aqui, que é um programa também mediático. Exatamente. Massas e massas, é verdade. Tu não tens medo que os taxistas eventualmente comecem a reconhecer... Epá, não penso muito nisso. Mas ainda bem que levantas o tema para ficar um bocadinho mais preocupado. Muito bom. Não é preciso andar com segurança. O que é que a Uber introduziu de novo nas aplicações e na forma como nós viajamos? Olha, eu acho que é um tema muito simples. Eu acho que a tecnologia ao longo dos últimos anos, sobretudo desde o advento do iPhone e dos smartphones, tem mudado muito a forma como nós consumimos produtos e serviços, como nós interagimos com outras pessoas e entre outras coisas. A Uber ocupou aqui o espaço da inovação dentro do âmbito da mobilidade. Portanto, o nosso objetivo e o que eu acho que nós temos conseguido vir a trazer por todo o mundo, em Portugal, em Lisboa e no Porto em particular, é mudar e melhorar a forma como as pessoas se deslocam, ou seja, tornar a mobilidade mais acessível, mais conveniente, sempre que possível mais económica, e é isso que nós temos vindo a tentar trazer a Lisboa e Porto, e é isso que nós vamos continuar a procurar trazer com mais produtos, com outras inovações. Portanto... Posso fazer perguntas desagradáveis? Não. Primeira. É uma das aplicações que está a tentar revolucionar o serviço de transportes, mas também é uma das mais polémicas, não é? A minha é muito mais desagradável. Cheguei à conclusão. Eu sou, mas vocês estão a competir com perguntas desagradáveis? A minha pergunta é muito mais desagradável. Sim. Eu sou, como sabes, utilizador da Uber, também uso táxis. Ok. E a conclusão que eu cheguei é que a Uber normalmente é melhor, eu utilizo mais vezes a Uber, exceto em horas de ponta em que utilizo táxis. Pois, eu já sei porquê. Porque os táxis podem usar o Buzz e vocês não. Pois. Pá, é verdade, é o que é. Ou seja, dentro de um enquadramento regulatório que existe em Portugal, os nossos parceiros que prestam os serviços na plataforma da Uber não podem hoje usar a faixa do Buzz, que é de facto. Mas em algum país do mundo vocês podem? Sim, a regulação da mobilidade e dos serviços de transporte em veículos ligeiros é um universo de regulações muito diferentes de país para país, nos Estados Unidos, de estado para estado, quase de cidade para cidade. Portanto, as regras mudam muito de acordo com o local onde estás. Na maior parte dos locais nos Estados Unidos, por exemplo, não existe o conceito de faixa de bus. Não. Existe um conceito diferente que é o carpool lane. O objetivo é mais ou menos o mesmo. É partilha de carro, por assim dizer. Imagina, o objetivo é o objetivo de uma pessoa que faz o planeamento de tráfego e que planeia as estradas é garantir que tens um tráfego eficiente. E, portanto, tens uma faixa para pessoas que vão... Que partilham... vão mais pessoas dentro do carro. Exatamente, e portanto aquilo é aplicável para autocarros, para táxis, para Ubers... Viajada, por isso é que sabe. É, já viste. mas não vale só para Ubers, imagina que tu vais de carro com três amigos, pá, de repente o limite da carpool lane que pode mudar é duas ou três ou quatro pessoas e tu podes ser elegível no teu carro particular a usar, portanto, isto é muito mais democrático. Isto é, uma pessoa solitária... Tem que ir para a fila. Há muitas histórias, hás de procurar no YouTube, de pessoas com bonecos insufláveis no carro. Verdade. É pá, tipo aeroplane. Funciona, pode ser que tenha sorte. Pronto, não. Mas no fundo é uma tentam incentivar a que as pessoas do trabalho partilhem o carro. Não é? Espera aí, então, mas só para concluir aqui esta pergunta desagradável. A faixa do Buzz é uma prática só comum a países como Portugal e... Não, há vários países, por todo o mundo, que usam. Em Portugal, em particular, é usado para transportes públicos. E os nossos parceiros não estão a efetuar um transporte público, portanto não o podem usar. Mas essa é a regulação tal qual ela é hoje, e a regulação hoje da mobilidade e dos serviços de transporte é, em muitos casos, muito datada. Portanto, é mais um ponto em que é possível que haja oportunidades para melhorar a regulação no futuro. Pergunta agradável. Agora uma pergunta agradável. Sim, perguntas desagradáveis. Tens aí mais perguntas. Pode haver perguntas mais desagradáveis, mas esta é uma pergunta bastante agradável. Que nós temos colocados em prova. No dia em que os taxistas fizeram uma enorme manifestação, a aplicação do Uber atingiu o número 1 das aplicações mais descarregadas. Isto é, basicamente, uma manifestação contra um serviço, o Uber, veio promovê-lo mais do que nunca. Sim, trouxe-nos, mediatizou-nos imenso, trouxe-nos muita atenção naquele dia em particular, portanto, falou-se muito por toda a imprensa, foi tema de abertura de telejornais, portanto, muitas pessoas que se calhar nunca tinham ouvido falar da Uber, ou que tinham ouvido falar, mas não o suficiente para terem vontade de fazer download da aplicação e experimentarem, naquele dia fizeram, e portanto, sim, trouxe muita atenção, trouxe um pico muito grande de utilizadores. Trouxe-nos alguns dramas de equilíbrio de procura e de oferta nas semanas seguintes, porque de repente a nossa base de utilizadores aumentou muito rapidamente, pois, e a base de parceiros, como é óbvio, não aumentou tão rapidamente ou não tão num espaço tão curto de tempo. Mas a grande polémica, vamos cá ver, é outra vez desagradável. Vamos alternando então. A grande polémica é o vosso serviço POP. Sim. Que não há em Portugal. Que não há em Portugal. Que não é em Portugal. Portanto, só para esclarecer os conceitos, Uber Pop é um serviço em que qualquer pessoa que tenha um carro... Por exemplo, o Alvin poderia se inscrever nesse serviço de Uber Pop, pegar no seu carro e dar boleia às pessoas, seria inacreditável. Não seria bom para isso. Seria inacreditável. Deixa-me só perguntar, mas vocês vão introduzir esse serviço em Portugal, que prevêem na Europa, pelo menos? Porque é um dos mais polémicos, nós estamos a ter... Sim, não vou introduzir porque não podem. É só para ver se o Alvin pode cumprir o seu sonho de ser o condutor Uber, não é? Sim, claro, é o meu sonho. Sim, exatamente, imagino. Não, o nosso objetivo é, como eu dizia há bocadinho, é tornar a mobilidade melhor e mais acessível. Sim. Eu acredito que com o que nós temos hoje e com os serviços que nós temos hoje em Portugal, sobretudo o UberX, conseguimos ter um produto que é acessível e que é económico, e portanto cumprimos esse objetivo e trazemos essa vantagem às pessoas sem necessariamente ter que entrar pelo caminho do Uber Pop, portanto não temos planos de introdução do Pop em Portugal. Na Europa, quem é que tem o Uber Pop? Na Europa, hoje, o Uber Pop encontras na Suíça, por exemplo, em Zurique, em Genebra. Isso é de graças. Suíça, que pegar o carro, ia fazer dinheiro e levar a pessoa. Encontras bastante nos nórdicos, em Helsínquia, em Oslo, é bastante comum. Estamos a falar de povos também um bocadinho eslavos, não é? Tipo... Os taxistas na Suíça são os mansos. Eu tenho no, sempre, para quem nunca andou de Uber, quando nós andamos de Uber, chamamos pela aplicação e depois no final temos que avaliar o condutor. E há aqui uma coisa que as pessoas podem não saber, mas também somos avaliados. Sim. É verdade. Eu valio sempre segredo. Condutor com 4, 5 estrelas, dou sempre 5 estrelas. Às vezes até mas para... tu podes ser eu quero que rapidamente aquilo. Não, mas a questão é que eu também te avalio a ti, Fernando Alvim. Sim, mas nós não ganhamos, e aí é que está, nós não ganhamos nenhum prémio com isso. E mas é isso, é isso que eu tenho curiosidade. Isso é mais uma... Qual é a utilidade? Se calhar tem utilidade se for uma pessoa que seja bastante rude com as pessoas. Quem recebeu uma mensagem de Messenger? Olha, recebi eu uma mensagem do Observador a dizer: é oficial, André Carrilho assinou pelo Benfica. Altamente. É muito bom. Sim. Não, mas voltando à pergunta, qual é que é assim, a utilidade para... Sim, a ideia é garantir que se cumpre um determinado código de conduta e de respeito mútuo dentro dos carros, ou seja, que os utilizadores tenham, que os motoristas tenham um bom comportamento. Sim. E prestem um bom serviço aos utilizadores, mas também que os utilizadores sejam respeitosos para com os motoristas. E provavelmente, se tu, eu mesmo antes de entrar para a Uber, e mais um exemplo de quão viajado eu sou, quando eu estava em Londres, antes de entrar para a Uber, uma vez perguntei isso precisamente a um motorista e perguntei-lhe: mas para que é que isto serve? E ele disse-me: nós aqui temos tantos pedidos e fazemos tantos serviços de transporte que eu escolho os utilizadores. Ou seja, se eu recebo um pedido e aparece-me um tipo de 3 estrelas, eu não o vou transportar. Claro. Porque eu sei que o tipo deve ser então muito desagradável. Quer dizer que a tua empresa tem registros sobre a minha utilização de Uber. Mas espera lá. Mas é altamente. Não, isso pode ser altamente para você, mas é sempre na ótica do condutor. Mas espera, na ótica do utilizador. Sim. É um bocado... Eu acho que, por exemplo, um utilizador como eu, que normalmente tem 5 valores por parte do como seria esperar, claro. Claro. Deveria. É, super social. Em 5 viagens, a sexta ser gratuita. Exato. Devia ser um bónus ou uma coisa do género. Bónus. É para aqueles cartões do... Um cliente que se portasse mal durante o caminho, sei lá, que se fosse o caminho todo a masturbar, por exemplo, à sexta viagem ia em Uber Black, mesmo que eu quisesse, ir para o Barreiro, estás a ver? E pagava. Ok. É uma ótima sugestão. É. Era castigado, a pessoa era castigada. E nunca vais fazer, nunca vais vai masturbar num táxi, aprende aquela lição. Não é no táxi. No táxi, neste caso, no Uber. Não, é? Pois, não confundas conceitos. Sim, isso é verdade. Há algum país onde haja ainda acima do Uber Black? Uber Black, para quem não sabe, é a gama mais alta da Uber. Sim, não podes, é. Podes andar de Mercedes. Não é luxo, mas é um carro fixe. É o dobro. Sim. Existe um conceito que é Uber Lux. Que é, claro, acima do Uber Black, que existe em Londres, em Los Angeles, em Amsterdão, acho que também existe. Portanto, se uma pessoa chama um Uber Black e está à espera de um Mercedes Classe E, sem fazer publicidade à Mercedes, mas fazendo, no Uber Lux, se calhar apanha um Classe S, portanto, apanha a gama acima. Peraí, uma coisa importante, tem a ver com os vários serviços e as várias replicações que a Uber, entretanto, teve. Sim. Da mesma forma que, no outro dia, entrevistei alguém que tinha um negócio de roupas, em Portugal, negócio infantil. Sim. E, curiosamente, com a réplica do Tinder. não, era um sucedâneo do Tinder, claramente, depois escolhias qual é que era, como é que querias. Okay. Bom, achei curioso isso. Bom, e da mesma forma que a Uber veio, digo eu, a inovar com uma aplicação que até então, pelo menos daquela forma, ainda não era muito conhecida, ou de uma forma, acredita que até possa já ter existido noutras aplicações, mas o que tu vês agora cada vez é mais réplicas do Uber, não é? Em várias coisas. E se fores a ver o... Até nos táxis também, já. Sim, é isso. Sim. Estas polémicas todas à volta entre Antral e... Isto não serviria antes para desenvolver, isto é, para desenvolver a concorrência, em vez de criar um grande atrito? Porquê que não são todos amigos? Principalmente, porquê é que não são todos amigos? Porquê é que não há um consenso, isto é, eu acho que uma aplicação tão revolucionária devia criar mais competição dos seus... Claro. E não criar esta má onda ou esta bad vibe. Claro. Porquê é que achas que é assim a grande... Não, eu espero que esse... Não sei se a palavra certa é consenso, mas eu espero que... A forma como eu vejo a entrada da Uber na mobilidade é muito semelhante à forma como a tecnologia entrou noutros setores e noutras áreas de atividade antes. Portanto, é normal... Como a música, por exemplo. Por exemplo. Ou seja, é normal que numa indústria já estabelecida e com muitos anos e bastante regulada, existe um processo de adaptação e, de alguma forma, algumas dores de crescimento. Portanto, eu creio que tudo isto é um processo. Quer dizer, a Uber é, no esquema da mobilidade, é um player muito recente. Portanto, a Uber tem 5 anos de idade e todas estas mudanças e reações e a adaptação dos vários operadores e dos vários governos passa por um processo que infelizmente não é tão imediato como nós Uber gostaríamos, mas que percebemos, porque trata-se de toda uma indústria e todo um setor que estava estabelecido, sim, e que, de repente, claro. Enfim, neste caso a mobilidade foi disruptiva e pode, aliás, a tecnologia foi disruptiva e pode ser disruptiva, e acho que é um bocadinho isso que está a acontecer, não só em Portugal, mas um pouco por todo lado. Aliás, Alvin, há um site que é o Product Hunt, que é, pronto, product hunt, ok? Onde tu podes ir ver as últimas novidades de aplicações. Sim. E lá há várias aplicações que se escrevem como Tinder for alguma coisa ou Uber for alguma coisa, ou seja, são modelos de negócio que mudaram os paradigmas e fizeram com que muitos empreendedores tentassem criar um produto que fosse o correspondente disso para outra coisa qualquer. Verdade. Como o Airbnb, verdade. Também há o Airbnb agora para estúdios de música, para, estás a ver? Aliás, começam a adaptar. Ouvi falar que ia haver uma espécie de Uber para comida, não era? Sim, eu reli isso qualquer coisa que era Uber. Mas isso vai acontecer em Portugal. Como é que correu o Uber Nham Nham? Não, não. Não Uber Nham Nham, mas Uber Feijoada. Já existe um que é Uber Eats, que existem várias cidades americanas, existe em Paris, por exemplo. Eu li hoje 10 cidades norte-americanas, está a tentar ser... E na Europa temos em Paris que o conceito é esse, em vez de eu chamar um carro para me transportar, chama um carro que me traz uma refeição. Uber, mas isso, nós temos um serviço agora de restaurante, já temos o takeaway, não é? Como é que chama? Acho que é assim, chama-se takeaway. Como é que chama aquela empresa de takeaway? No menu. É no menu, onde é que eu vou? Exato, no menu, exato. É isso, para que é que as pessoas precisam do Uber? Claro, da mesma forma que tu num determinado setor tens vários concorrentes e tens vários players que podem acrescentar valor de determinada forma, nós também achamos que podemos trazer mais benefícios para além só da mobilidade de pessoas, mas também para a mobilidade de coisas, e cada vez mais exploramos essa área com produtos e pilotos diferentes. Qual é o sentido, porque falas em pilotos, qual é o sentido de haver Uber helicópteros em São Paulo? Há assim tantos? Por causa do tráfico de droga. Também. Desculpa, eu sou o engraçadinho deste. Não, mas se calhar, mesmo que não, às vezes as coisas não são só para. Porque vendem muito também, não é? Às vezes é só porque para tomar uma posição, não é? Nós temos, se for preciso, temos cá. Certeza que há pessoas em São Paulo que têm dinheiro para alugar um helicóptero, que é mais barato, por exemplo, comprar. Em Cape Town, por exemplo, na África do Sul, existe o Uber Chopper em permanência. Portanto, uma pessoa, para trajetos específicos e pré-determinados, pode fazê-los de helicóptero por determinadas características ou de procura. Vou ali à selva. Vou ali caçar um javali. Uber Jungle. Ou no Uber Chopper. Exato. Ou Uber Boat na Turquia, para pessoas que queiram atravessar o rio de uma margem para outra da cidade. Existe? Sim. Uber Boat? Uber Boat. Na Istambul. E cada vez vai haver o Uber Triciclo. Já podiam fazer o Uber Ipo. Uber Ipo, aquele para passar o barco. Espera lá, deixa-me cá ver. Depois do Uber, que outras aplicações é que tu viste que te pareceram claramente vencedoras? Não, fora do universo do Uber. Fora do universo da Uber, epá, eu só tenho olhos para... Não, estou a brincar. Não, aplicações que eu uso todos os dias, não sei, eu uso, por exemplo, o Spotify todos os dias, epá, em montes de alturas, quando estou a trabalhar, quando estou a correr, quando estou a viajar. Tu corres? É verdade. Corro. Por acaso, estou na Uber, não sou assim tão saudável. O Alvin não anda muito saudável, recentemente. Estou aqui a ver isso. Corres, o Alvin devia arranjar um personal trainer. Eu tenho um personal trainer. Tens, mas nunca o usas, não é verdade? Só tiraste uma foto a anunciar a cena e depois nunca mais. É verdade. Como é que ele se chama? Jorge Antunes. Nós vamos fazer Paulo, um take. Paulo, acho que é Paulo. Não sei como é que se chama. Eu sigo no Instagram. O Obrigado Internet segue no Instagram. A sério, verdade. Aliás, deixa-me avisar aqui os seguidores que nós temos o Instagram. Obrigado Internet, não é difícil de encontrar. É verdade, mas nem tiramos fotos. Tiramos amigo, fotos todos os dias. As coisas acontecem nas tuas costas. É verdade, literalmente, presumo. Mas espera lá, ok, deste o caso do Spotify. Sim. Mas não viste assim nenhuma aplicação que te disseste, olha, esta é muito original. Sim, olha, por exemplo, o Shopify no Reino Unido, que te permite... Shopify? Sim. Não, desculpa, o Instacart. O Shopify também, mas o Instacart, por exemplo, no Reino Unido, que te permite... imagina, tu vais, em vez de ir às compras, em vez de deslocares para um supermercado, as compras vêm até ti. E, portanto, aqui a ideia é um pouco... Tu imagina que queres fazer compras em dois ou três sítios diferentes e queres que elas venham, queres que elas sejam entregues de carro em casa a qualquer altura do dia, tu tens uma aplicação que te permite fazer isso. Portanto, permite combinar... Instacart. Sim, por exemplo. Sim. Por exemplo, agora há uma outra aplicação. Acho que é uma aplicação. A Weapon. Não é. Não é muito fixe. É o Grindr. Não. Exato. Que é basicamente uma aplicação que te permite saber quem é que te está a ligar. Isto é, porque faz... Como é que se chama esta aplicação? Vocês sabem? Quem é que está a ligar? Se tiveres um número gravado, diz quem é que está a ligar. Não, eu estou confuso. Espera aí. A aplicação, o que faz é pegar em toda a informação que tu recebes nos teus e-mails, ok? Imagina, liga-te a alguém ok? Que deixa o contacto de... É, tens uma lista de contactos partilhada por toda a gente. É isso. E ele pega em toda a informação que tu recebeste, SMS, ok, e quando liga, e se essa pessoa por algum motivo deixou lá o nome, ele diz-te quem é a pessoa que está a ligar, ou de onde é que é. Ok, não conheço. Alvin, estás-nos a ensinar alguma coisa? É verdade. Só falta saber o nome da aplicação. Capitão Alvin. Era ótimo. Alvin. Capitão Alvin. Okay. Momentos que acontecem em 10 em 10 episódios. Eu acho que precisamente é uma aplicação... Não, é o 30º episódio, não é? Eu acho que é uma aplicação muito conhecida. Eu acho que é uma aplicação muito conhecida. Há muitas pessoas que vão voltar a ouvir as perguntas e dizem, ah, isto é básico. Exato. Alvin está muito à frente de Pedro Paulo e num dia. Acabou o risco, otários. É o que as pessoas vão dizer. As pessoas vão dizer isso. Que otários vão dizer. Bom... a internet ainda te consegue surpreender? Claro, quer dizer, a internet acaba por ser um meio, não é? Cada vez mais é um meio mais utilizado por toda a gente para partilhar todo o tipo de informação. Portanto, a partir do momento em que as pessoas te conseguem surpreender, a internet também te consegue surpreender. Portanto, tanto em conteúdo como em novas aplicações e novas plataformas. Portanto, a resposta é sim. Lembro-me agora de... Sabes que agora fiz esta pergunta e, na verdade, queria-te fazer outra. Ok, uma das desagradáveis, não? Tiro esta, não era, vou retirar esta. Não era desagradável. Não, evitas e metes só quando... Não, é agradável, esta pergunta é agradável. Que é, eu gosto particularmente das ações, de vez em quando, da Uber. Ok. Sim. Essa é uma boa pergunta. Lembro-me que vocês já fizeram... Lembro-me que vocês já fizeram um dia em que entregavam pizzas, justamente. Não, sushi. Sushi. É um sushi. A última... Isso é quase há um ano atrás. É verdade. Com opiniões positivas e algumas negativas, a dizer que não havia sushi para toda a gente. Sim. Algumas. E se qualquer coisa que envolva sushi vai haver essa coisa, não é? Apesar de estar aqui o senhor Ribeiro, temos que ser sinceros. Foram algumas. Foram algumas. Então, mas depois houve uma que era flores, não era? Não, Árvores de Natal. Árvores de Natal. E agora foi nas presidenciais. E agora nas presidenciais foi eu acho que esta foi a mais gira, que era dar a possibilidade de quem quisesse ir votar podia ir de Uber sem pagar nada. Sim. Sim. Desde que não votasse, encaixe. E uma premissa, cara, desde que não votasse. Não, tipo mas da um sorriso amoroso. Amarelo, do sorriso. Rui Bento. Nada, estou com cara de póquer. Então, mas, Rui, que outras ações é que vocês querem? Correu bem? Correu, olha, só para falar naquela que na primeira que tu falaste, do sushi. O e sushi geneira, foi, pá, não diria que deu a geneira, foi uma lição interessante e foi um marco de aprendizagem interessante. Nós na altura, eu acho que nós subestimámos muito a procura que íamos ter. Na altura a Uber estava no... Que o pessoal curte sushi. Não, nós na altura, nós estávamos em Lisboa aí há 6 meses, mas 5 dos quais tinham sido só com Uber Black, portanto era um produto muito nicho. E estávamos no Porto há 1 mês e pouco. E portanto a nossa massa de utilizadores era muito pequena a comparar com aquela que é hoje. E portanto nós achámos, ok, vamos fazer aqui uma iniciativa. Fizemos uma iniciativa com um restaurante de sushi em Lisboa, no Porto. Fizemos 2 dias, que em retrospectiva, se calhar, não devia ter sido tão extensa. Não havia arroz. Na hora do almoço, e é verdade, ou seja, o que aconteceu é, o volume de procura foi completamente estúpido. Nós nunca imaginávamos. Nós, os hipsters todos com a aplicação. Centenas de milhares de pedidos, quer dizer, era equivalente a uma fila do Chiado até à ponta de Cascais. Mas ofereciam sushi, era isso? Sim. Tu podias fazer um pedido e vinha um carro trazer-te um menu para 2 pessoas. Uma refeição para 2 pessoas. Mas espera lá, mas que sentido é que isso tinha? Tipo, eu estava em casa e dizia assim, apetece-me sushi, vou pedir à Uber. Era isso? Certo, exatamente. Portanto, naquele dia, àquelas horas, tu podias abrir a tua aplicação do Uber, em vez de chamar um UberX, ou para além de poder chamar um UberX ou Uber Black, podias chamar um Uber Sushi e vinha-te uma refeição, vinha-te um carro com uma refeição para 2 pessoas e entregava-te o sushi. O que nós não estávamos à espera, é ter centenas de milhares de pedidos. Mas as pessoas não pagavam sushi. Não as pagavam. Não pagavam sushi. E muito chorou nesse dia no restaurante, certeza. Toda a gente sim, ali. Havia tema de arroz, de arroz e de salmão. Então, mas de que é que vocês estavam à espera? Nós estávamos à espera que fosse um sucesso. Mas uma coisa é ser um sucesso de milhares de pessoas, outra coisa é um sucesso de centenas de milhares de pessoas. Mas são campanhas engraçadas. São campanhas engraçadas, não estávamos à espera que conseguisse funcionar assim tão massivamente, não é? Uhum. Claro, e aí nós percebemos que, de facto, o alinhamento dos astros, que é algo grátis, on demand, à hora de almoço, que é sushi, de facto tem muito poder e atrai muita gente. Portanto, foi uma lição muito interessante. Já agora, há alguns mitos em relação às pessoas que conduzem o Uber. Um dos mitos é que, de 3 em 3 meses, os condutores têm que fazer um teste para despistar o consumo de drogas, é possível? de 3 em 3 meses eles têm que, para eles conduzirem na plataforma da Uber, têm que ter um registro de antecedentes criminais para efeitos do motorista limpo. Eu não posso. E o registro... O Charlie Sheen não pode conduzir Uber. Acho muito difícil. Pelo menos em Portugal. Mas o Dead Mouse pode. Pronto, não quer. É, o Charlie Sheen só tem sida, meu. Podia não ter sido preso. O Charlie Sheen já foi preso. Foi? Foi preso. Foi preso, não foi? Quase aquela coisa daquela chatice. Aquela chatice. Sim. Sim. Não podia. Ele para poder tinha que meter o xixi de outra pessoa, não é? Gosto da figura de Charlie Sheen. É sempre bom escolhermos uma figura internacional, mas não temos problema cá, não é? Charlie Sheen é um bom saco de pagar. Sim, podemos atacar pessoas de fora que está, mas, sim, está longe. 3 em 3 meses de referência. Não, é o certificado de registro de criminal expira a cada 3 meses. Okay. Portanto, o que acontece é que eles têm que renovar isso. Então, imagino que seja por aí. Quer dizer que o Alvin não poderia conduzir um Uber? Não poderia. Porque... Não poderia. Não podias mesmo. A minha passagem ali porque, pelo carregal. Pelo carregal. Sim, sim. Olha, sim. Outra pergunta. Para além dessa... Há também das avaliações, que as avaliações contam para a continuidade dele, supostamente. Tem influência, se uma pessoa tiver más avaliações, claramente tem que justificar alguma coisa, pelo menos, não é? Lembrei-me de uma pergunta desagradável, sim. Ok. A minha pergunta desagradável é esta. Tu és o CEO, o General Manager da Uber Portugal. Pá, sou o tipo da Uber em Portugal, sim. Tu és o tipo da Uber em Portugal. Podem-te despedir. Claro. Protesta, Alvin. É uma pergunta desagradável. Que é. Não, nada desagradável. É normal, quer dizer, podem. Se eu tiver um mau desempenho, claro que sim. Ou mesmo que não tenha, se eles acharem que sim. Se eles acharem que eu tenho um mau desempenho, exatamente. Não é o perfil que eles querem. Como é que eles sabem? Através dos resultados, mais ou menos. Sim. Tu estás a ter um bom desempenho? Eu acho que a operação em Portugal está a ter um bom desempenho, portanto... Comparativamente com os outros países. Sim, são mercados diferentes. Se mentires, eu sei que estás a mentir. Não, Portugal tem corrido muito bem mesmo, ou seja, existe uma receptividade muito grande e os utilizadores têm convertido muito rapidamente e têm... Nós temos duas coisas, que é um... Tendo em conta a dimensão das populações de Lisboa e Porto, nós temos uma massa de utilizadores bastante grande nas duas cidades. E a segunda coisa é que o número de viagens por cada utilizador ativo em Portugal é bastante elevado, ou seja, as pessoas usam recorrentemente, o que também é interessante. Tem um hábito. Porquê que os condutores todos ouvem a Smooth? Mas nós podemos ligar o Spotify. Nós podemos ligar o nosso Spotify ou... Podes ligar, podes pedir. Podes. Mas eu vou fazer isso, não conheço a pessoa. Aliás, dá para ligar com a própria aplicação. Dá para ligar com a própria aplicação. A minha outra... Eu tenho uma pergunta. Deixa-me responder. Porquê que os vossos carros... Eu estou a fazer as melhores perguntas hoje. Não, porquê que os vossos carros cheiram tão aquelas árvores... Cheiram bem, não é? Cheiram bem. Isto é um elogio dele. Isto é elogiar a Nuno Dias, é assim. As minhas perguntas... Estamos a bombardear o Rui com perguntas. Rui, queres responder? Porquê que a Smooth? Sim. Tenho um acordo com a Smooth? Não temos acordo nenhum. O que acontece é que nós no início... Há um aconselhamento. Não há mesmo. Quer dizer, é capaz de haver um aconselhamento dos parceiros para os seus motoristas. Mas é um tema muito... Nós nunca impusemos nada do género, nem recomendámos nada do género. O que aconteceu foi, quando entrámos em Portugal, nós trabalhávamos com um número relativamente pequeno de parceiros. E um deles, que era um parceiro grande na altura, que já fazia este tipo de serviço antes, só que não fazia através da Uber, instituiu essa regra. Os carros deles tinham sempre a Smooth FM a tocar e, portanto, quando eles passaram para a Uber, começaram a pôr a Smooth. Isto foi passando para os utilizadores, foi passando para outros parceiros, para outros motoristas. Ah, e quando entramos na Uber, parece que está ali a ver uma vibe. Estou a imaginá-los estarem com a Smooth, que é uma rádio que eu até gosto. Só curto ouvir covers de músicas em versão jazz. Nunca nos contactou, que é interessante. Não? Nunca? Nunca. Mas a Smooth ganhou seguramente muitos ouvintes a partir do momento em que vocês tenho entraram. Tenho certeza que sim. Não, mas eu estou a imaginar, mas é a vida... Há pessoas que gostam de ouvir versões lounge dos Nirvana, não é? Exatamente. É bom. Novel Vague. Novel Vague, exato. Eu confesso que se fosse condutor do Uber não conseguia aguentar a Smooth durante o dia todo. Eu metia o disco de Pantera. A Smooth é uma rádio para ouvirmos tipo uma hora, duas. Ok. Não é o dia todo. Não. Nem todos usam, mas há muitos. Quer dizer, a Smooth é uma fantástica rádio. Pois é. Mas muitas vezes não, mas acontecia há algum tempo, quando eu entrava no carro, apanhava aquele momento em que o motorista estava a trocar do que quer que fosse para a Smooth. Claramente, estava a ver outra coisa qualquer, o relato do Benfica, qualquer coisa. Mas já apanhei relato no Uber. Já apanhei. Com o módulo, não. Quanto é que está? Isso é bom, anda. Perguntando. Já agora, que outras coisas é que poderá, no futuro, o consumidor, neste caso o cliente, o Uber, ter no seu carro, no interior do seu carro? Opa, isso depende muito uma também. De luxo, basta vai ter uns óculos de realidade virtual para não sentir a viagem. Poderá tomar banho durante a viagem. Uma casa de banho, uma limusine com China atrás, sabes? Exatamente. Então, mas o que é que poderá ter? Vocês têm noção? Há dois ângulos interessantes. O primeiro sobre melhorar a experiência de viagem, que passa muito pelos parceiros, eles meram-se em sei lá, parceiros que gostam de ter repousados nos carros e águas porque sabem que vão ter uma avaliação melhor e, portanto, tentam fazê-lo. Se calhar mais em Uber Black do que em X. No Porto acontece muito por algum motivo também. Mas depois... são mais hospitaleiras, é por causa disso. Eu no Porto, por acaso. Eu usei uma vez o Uber no Porto. Gosto mais do Uber em Lisboa do que o Uber no Porto. Só usei uma vez. Já andei várias, andei muito mais vezes no Porto que em Lisboa também. E gostas mais em Lisboa. E é muito mais barato também no Porto que em Lisboa, porque é mais pequeno. Tem uma... Que engraçado. Não é mais barato. Para mim fica mais barato. Recentemente as viagens começaram a encarecer. Começaram a ficar um bocadinho com o preço de táxi. Não é desagradável, mas ou é à procura. Há mais pessoas, há mais procura. Não sei como é que será. Como é que funciona? Eu acho que estás a falar de uma coisa que é a tarifa dinâmica, não é? Se calhar. Okay. A tarifa dinâmica aumentou um bocadinho. Ou seja, o preço do UberX em particular não mudou, não é? Sim. O que acontece é que nós temos um algoritmo que se chama tarifa dinâmica, que o que faz é equilibrar, é aumentar o preço da viagem em determinados períodos de grande procura, okay, ou em determinados períodos em que a procura excede muito a oferta. E isto tem dois objetivos. O primeiro é atrair mais parceiros e motoristas a irem para a estrada naquele momento. Portanto, se eles sabem, presumivelmente, que uma noite de sexta-feira vai ter muita procura e que vai ter, presumivelmente, também alguns momentos de tarifa dinâmica, é interessante para eles irem para a estrada naqueles momentos, porque vão ter rendimentos mais altos. Foi o que aconteceu na passagem de ano. Com a Uber houve muita procura e houve pessoas que pagaram 300 euros. Cá em Portugal não sei se isso aconteceu, mas lá fora houve pessoas que pagaram mesmo muito. A passagem de ano é um bom exemplo, que é, há muita procura e a oferta, embora seja elástica, e nós temos que haja mais oferta nessa noite, não é completamente elástica. Claro. E como é que isso acontece? Ou seja, a vossa medida para cobrar mais é consoante se está muito acima do que vocês já cresceram para ser, certo? É... Se vocês crescerem muito, sim, ou seja, os preços vão se manter e não vão estar sempre... Não, aquilo é um algoritmo em tempo real, que o que faz é olha para uma determinada área da cidade, olha para a procura e para a oferta e quando vê que há muita gente a abrir a aplicação e a pedir carros, e não há oferta para satisfazer aquela procura toda, ele sobe um bocadinho os preços para atrair mais carros e para garantir que quem realmente precisa de um carro naquela altura tem acesso. Por exemplo, há certos motoristas que dizem que estão a ter tipo um horário de trabalho. Claro. Nesse caso, como é que... Se há pessoas que não estão a ter um horário de trabalho, claro, portanto um turno, sim, entre aspas, como é que haverão mais carros? Aí é mais difícil. Há dois temas. O primeiro é que a Uber em Portugal funciona muito funciona só com parceiros licenciados. Isso é um aluguel. Alguns são frotas e empregam motoristas e, portanto, alguns deles trabalham por turnos e têm menos flexibilidade. Internacionalmente, o modelo da Uber não foi criado nesse sentido, foi criado na ótica do profissional independente que trabalha quando quer. Okay. Portanto, em Portugal temos alguns parceiros que podem ligar-se com mais frequência e maior flexibilidade e o fazem nesses momentos. E os próprios parceiros. Eu rimo. Os meus conceitos são fáceis. Sim, os conceitos são maravilhosos. Já agora nós estamos quase a acabar esta entrevista. Os virais têm que acabar. Aliás, a primeira notícia dos virais. Sim, tem a ver com o Uber. A Mapinet voltou a atacar aqueles amigões da Uber que já tinha... Esta é uma notícia do Shifter, mas entretanto vamos dizer que a Mapinet bloqueou por razões judiciais, entre aspas, a Uber em Portugal. Portanto, se calhar, não sei o que é, se tens alguma coisa a dizer sobre isso. Eu sei que estava... supostamente a ir para o Tribunal Europeu, não é? Para ser analisado. Eu vi uma notícia de julho, não sei como é que a situação já evoluiu. Há várias coisas a decorrer ao mesmo tempo. Portanto, existe um processo, ou existe um tema que está pendente de uma avaliação por parte do Tribunal Europeu, e depois existe um tema judicial em Portugal também, portanto, que acaba por ter alguns efeitos colaterais, como sites bloqueados. Mas... Pois, neste caso não foi... Neste caso era um jornalista espanhol... Querem explicar? Nós vamos explicar. Vamos explicar. Neste caso foi o site de um jornalista espanhol, Ultimate Music, que é um site, um blog, como tu podias ter, ou qualquer um podia ter, em que ele é jornalista musical e aproveita o seu site pessoal para ter um feed onde fala dos novos lançamentos de editoras e mete vídeos do YouTube, links do SoundCloud e partilha-os. coisas oficiais. Coisas oficiais, não são bandas que fazem. São os videoclipes, os videoclipes oficiais que estão no YouTube, do Vivo, aqueles que têm dizer Vivo em baixo, aquelas cenas todas. Ele tem o blog, não é? E a Mapinet bloqueou. Portanto, a página deste senhor estava a ser bloqueada em Portugal através deste. A justificação, alegadamente, é que este website tinha que mudar o comportamento nas próximas 24 horas, senão não iam retirar o bloqueio de DNS. Foi a Passe Música que fez a queixa. Não sei se sabes, há duas licenças para um. Ou seja, se fosse. Passe Música e SPA. Sim, se fosse um café, tens duas licenças, não é? Não sei porquê, mas tens que ter duas licenças, não basta só teres uma. Mas pronto. E a Passe Música acha. Assim são duas entidades que são rentabilizadas. Agora, exatamente. Que essa, a justificação. Agora vamos ver esta situação. A Passe Música acha que ele. E vamos ver que sites é que pode ir abaixo com medidas destas. Porque ele acha que ele tem que pedir autorização a cada um dos artistas para publicar links do YouTube e do SoundCloud. Coisas oficiais. Na sua conta. Porque dizem, exatamente, dizem que. E o site está bloqueado em Portugal, não te esqueças disso. Não dá, vais ao site e aparece: este site está fechado por motivos judiciais, uma coisa assim parecida. Isso é muito estranho. Não, é a mesma vida como ela realmente é. Ou esta pessoa, este Josef Vinacha, é a pessoa com mais azar de sempre. Não, neste caso. Ou há uma perseguição musical a esta pessoa. A justificação é: temos informação que não fez qualquer pedido às editoras para colocar videoclipes e músicas disponíveis através do seu site. Agradecemos que tenham vindo de canais oficiais, mas esses canais negociaram diretamente com as editoras para poderem utilizar as músicas. E estamos certos que não fez o mesmo. Para além disso, esses canais, nota YouTube, Spotify, nos seus avisos legais, não permitem a sua utilização. Que é assim meio. Não é a verdade, pronto. Claro que não é verdade. Como diz o Shifter, milhares de sites em Portugal o fazem, incluindo o Shifter, partilham vídeos do YouTube e de outras músicas. É uma, isto outras... Basicamente, e. O Shifter está-se que, para jeito para. Ah, é, é parece tudo que bem. O Mapinet quer mudar. Eles querem, isto é censura, na verdade. Uhum. Se formos a ver as coisas bem, isto é censura. Mas o que é que há? Porquê que tem Mapinet? Que ser este site? Porquê que ele não bloqueia os outros? Bloqueia o Facebook. O Facebook também não paga direitos. Porquê que ele não bloqueia o Facebook em Portugal, então? Pedro Paulo, tu queres que nos bloqueiem este programa? É isso que tu queres? Se calhar, não, não, não, a música fui eu que fiz. Se eles quiserem me bloquear, tenho que mudar. Não, mas espera aí. O que é Mapinet? A Mapinet é uma entidade reguladora, exatamente, que tem como parceiros a TVI, a SIC e outras entidades. A SIC, que nem tinha um programa, que era o Só Vista, ou como é que se chama, que era com vídeos do YouTube, e claro que a SIC ia pagar a toda a gente que estava lá, ia pagar a toda a gente pelos direitos de autor. Calma, se calhar devíamos também bloquear a SIC. Calma. Esta discussão, que é uma da Never Ending Story, e parece claro que é uma discussão sem vinha à vista, mas eu sou um absoluto defensor de que as televisões poderiam passar. Isto é, toda a gente poderia passar aquilo que está no YouTube. Isto é, a partir do momento em que entra num canal público aquela informação. Quem vai colocar no YouTube. Parte do princípio que é que vai se tornar público, não quer mais. Depende. É porque não quer mais aqui. Até imagina. Sim. Nós tínhamos agora. Nós temos a nossa coisa, o Obrigado à Internet. E nós decidimos: espera aí, vamos fazer um videolog e vamos fazer isto, mas em vídeo. Ok? Sim. E assim que virava-se, se esta merda está no YouTube, vamos pôr aqui o programa todo. Por exemplo, na SIC Radical. Agora lixaste. Eu todos os dias, estava lá, todas as semanas sempre seguia um episódio. Eles, olha, já temos um episódio esta semana, pessoal. É verdade. Se for dar SIC, não sei o quê, mas eles ainda estão a cagar. Pumba, sempre a dar. Estás a ver? Não é assim tão linear. Pois. Não é assim tão linear. Tem que haver algumas. Tem que haver alguma relação. Eu não estou a dizer que a Mapinet não pode. Mas tem que haver uma regulação. Não sei se é propriamente bloquear. Acho que tem que sensibilizar. Em primeiro lugar, que ninguém faz sensibilização. Uh-huh. E não é sensibilização. Tu não roubavas um carro, não roubavas a não sei o quê. Promovam a música em vez de estarem. Não roubavas um carro. Por exemplo, assim que nunca ia pôr este programa no horário. Ainda agora sei se vai. Sim. Estamos aqui a fazer. Mas, não disse. Tu não eras tu que dizias. Não dizias palavrões e acabaste de dizer. Só para dar o exemplo do Beto. Eu posso censurar. Mas a questão é. O problema não, assim, é bué chungo eles censurarem o Uber e censurar essas coisas. Mas agora, censurar uma coisa que faz que funciona em todos os sites da internet, quase todos, à partilha de vídeos do YouTube e de SoundCloud, man. E vamos, porque é que escolheram este senhor, não é? Porquê que não bloqueiam? É isso que eu estou a dizer. Porquê que não bloqueiam o Facebook? Mas, por exemplo, aquele exemplo que tu deste da SIC, outra vez, colocar o nosso programa. Eu não concordo, porque éramos nós. Se fosse outro, já podia ser, para mim. Que bom. Ah, o que é que acham deste dizer? Queres falar sobre isso, Fernando? Não, não temos tempo. Não, eu percebo que haja autorizações e percebo que não haja. Estás a ver? Mas eu acho que a minha depende... primeira ideia, assim, é mais por isto, antes de dares esse exemplo. E deixa-me dizer outra coisa. A maior parte das pessoas dos sites foram bloqueados pela Mapinet, não foram contactados os donos dos sites para haver defesa em tribunal. Ou seja, tiveram as acusações, as pessoas que estavam a acusar estavam no tribunal. E dava outros bancos vazios. E pronto, eles nem sequer contactaram os sites. Foi tipo, olha, então pronto, não está cá o tipo. Pronto, olha, vamos bloquear o site. E o é assim Pedro que Paulo decidido. Está a comprar uma guerra com a Mapinet. Vocês foram... Lá está, a Uber, por exemplo, a Uber foi bloqueada em Portugal e não teve a oportunidade de se defender. Bem, para isto é censura ou não é? É possível. Para as pessoas da Mapinet que estão a ouvir esta emissão, quem vos fala é o Fernando Alvim, também em nome de Nuno olha, Dias. Olha, vamos convidar o pessoal da Mapinet. Nós não temos nada a ver com isto. Bem, eu Fernando Alvim, e Nuno Dias, não temos rigorosamente nada a ver com Pedro Paulo. Nós simplesmente não, convidamos hoje porque... Eu não tenho problema. Se tens da Mapinet, Pedro Paulo tem inclusive uma página que é Brandos Costumes. Ouçam, vejam se aquilo está legal. Vejam se aquilo está legal. Pá, é para o próximo viral, não é? O próximo vamos viral, vamos lá, direto. Pá, isto é um vídeo que foi feito há cerca de um ano por um senhor que se chama Alex Simon, é um austríaco, tem uma página de viagens. Pá, e ficou viral recentemente, não tinha assim muitas visualizações, mas não sei como. Ele fez uma viagem entre Manila e Boracay, que era uma viagem que normalmente é muito com muita afluência, e ele fez a viagem no avião sozinho. E então gravou a viagem toda a beber copos com a tripulação. É isso que acontece quando as pessoas ficam sozinhas no avião. Sim, já me aconteceu. Mas pronto, isto é um viral, pronto. Sim, portanto a pessoa foi completamente sozinha nesse sim, momento. Sim, as pessoas que Eu vi. Se no Guardian ou no Telegraph, não sei. Há muitas pessoas. Há muitas pessoas que portanto, é uma low cost. Que fazem como direi, que promovem quando experienciam algo sozinhas com imensa alegria. Eu quero-vos dizer que. É uma seca. Foram ao cinema sozinhas, essas coisas. É das experiências mais. Aquela velha pergunta que se via sempre nos questionários de verão, que era o que é que levava para uma ilha deserta? Outra pessoa. Tinha que levar alguém. Que levava outra pessoa. Era sexo feminino. Sim, parece, não é? Fosse gira. Mas porque estar sozinho numa ilha. Ouçam, é horrível, não é? Uma ilha deserta. Num avião sozinho, é horrível não ter as hospedeiras para ver aquelas instruções. E o que é que fazias lá? Chegavas lá, o que é que fazias? Sei lá, não é? Sei lá, estava completamente sozinho. Começava com uma bola Wilson! Depois, se calhar, uma tipa com muito mau feitio, porque estava a querer ver. Podia ser giro, mas várias orelhas. Podia ser giro, mas tinha mau feitio. Sim, não conseguia falar. Nós outra coisa que houve, né? Que é uma notícia da Exame Informática a dizer, que era o título da notícia, inclusive, que ver streamings piratas de jogos instala códigos maliciosos. Alguém está aqui a tentar pôr medo a alguém de alguma coisa? Obrigado, Exame Informática. 10 anos depois, estamos a tentar informar de algo que muita gente já sabia. Uma vez o Tose Brito veio. Não é bem assim, porque não é toda a gente saber, porque. Claro que dá para ir a um site sem ser violarem o teu computador. Tem calma. Eu lembro que uma vez entrevistei o Zé Brito, ainda a propósito de direitos de autor, e ele defendeu uma medida onde parece um bocadinho extremista. Ele dizia que estavam a ser desenvolvidos esquemas para quando tentasses piratear uma música, destruísse parte do teu computador. Que é tipo, toma lá, com quem estão a sacar aqui... Queimar os bytes. A nova de Aerosmith. Queimar os bytes. Pronto, mas basicamente as pessoas que estão em casa a ouvir, ou onde, seja onde vocês estiverem, não é preciso terem medo, podem ver a Inácio, que só se instalarem programas é que pode... Sim, não instalem nada. Se aparecesse uma coisa assim, dizer, tenho que instalar esta extensão, ou tenho que instalar... Pá. Isso não. Isso querem te roubar alguma coisa. Eu devo começar que tenho um problema com as transmissões piratas. Pois, lá está. Dizer... Pessoas como o Fernando Alvim, não é? Não, eu tenho problemas. Não tenho problemas. Problemas e novidades. É pessoas como tu que há esta notícia, não é? Lá, não lá, não tem nada. Deixa-me acabar. Deixa-me acabar. Eu não tenho problema nenhum em ser Inácio, mas. Mas espera lá. A verdade é que aquilo faz muita confusão ao meu olhar, a sério. Eu não fico bem depois de ver uma transmissão. Tens que usar óculos. Porque aquilo são imagens, aquilo não está bem, aquilo não está. A imagem não está muito... Sim, aquilo é uma porcaria. Na verdade é assim. É como... Aquilo ainda não está bom. Se alguém ouvir isto, tipo, aquilo do recorde, vai agora, tipo, frases do... Mas Fernando Alvim vê streams. Mas há uma coisa que eu vos quero dizer. Mas tu tiveres, tipo, Vodafone, podes ver fora de casa. Ou algumas que permitem... A maior parte tens de pagar mais. Mas há alguns que permitem já ver fora de casa. Eu acho que se calhar eles deviam ser mais inteligentes e aproveitar essas coisas para manter clientes, estás a ver? Em vez de aproveitarem para ganhar uns trocos a mais, sinceramente. Mas não pronto, tornar a carga, se calhar a perspectiva o peso devia tão ser caro, diferente. Não, sim, mas... Quem? Não sei, os pay-per-views, as cenas do futebol. Por exemplo, o YouTube estava a fazer uma cena genial há uns tempos atrás. Acho que vai fazer. Que era a taça da Liga. A taça espanhola. Tu podias comprar certos jogos e vê-los, visualizá-los no YouTube. Portanto, por exemplo, vê-los em HD. Tu podias ter a opção de comprar melhor qualidade do que no. Mas há aqui uma coisa. O que tu estás a dizer. Tu podias comprar, por exemplo, um jogo por 1€ ou 2€, sei lá. Claro, tu, isso tem todo sentido. Isso ia ter muito mais. Mas como é que a Sport TV ainda não faz isso? Porquê que tu não há. A cena do Netflix, há muita gente. Sei lá, eu tenho vários amigos que começam a falar do Netflix opa, se calhar está a mudar um bocadinho para a cena dos hábitos. Em relação ao futebol. Se a Sport TV e outras Benficas TVs e outras coisas parecidas tentassem fazer isso um bocadinho, isto é... Mas eles têm medo de perder audiências que assinam. Eu não sei se haverá... Eu não sou uma delas, até porque eu gosto de futebol, mas não sou nada fanático e não perco a minha vida por causa de um jogo de futebol. Mas, se for um clássico, sim, um derby, aí eu sou capaz de ficar... Quero muito ver o jogo. Mas a Benfica TV, por exemplo, até já te vende jogos online, acho eu, se tu fores ao site. Sim, podes podes comprar jogos. Tem visão, eles têm uma visão. Sim, por isso é que a Sport TV, antes destas coisas dos contratos da NOS e da Mel e não sei o quê, estavam todos cheios de medo porque a Benfica TV estava a crescer muito mais do que a Sport TV. Houve uma situação, quando foi o Benfica Sporting, da primeira volta, houve imensos sportingistas que aderiram à Benfica TV, mas só por causa daquele mês. Pronto, acabaram por se rir, não é? Ganharam 3-0 ao Benfica. Mas estás a ver, eu acho que, sei lá, se eles mudassem o modelo, criassem um pacote de jogos ou um pacote de jogos individual. Deviam ouvir este programa e tirar ideias. Se calhar essas pessoas precisavam um bocadinho de dinamizar a forma. Em vez de gastar 20€, que normalmente é quando eu gasto a ir ao Petisca, que é pois, vai jantar. Que passa sempre os jogos. Vias em casa e fazias um petisco para os teus amigos e ficava-te muito mais barato. Já vi uma cena de boa porrada no petisca foi num derby entre o Benfica e o Sporting. Que o Sporting isto levantou-se, isto foi há alguns anos, ainda o Sporting não tinha qualquer tipo, tinha quase relevância nenhuma. O senhor dizia: os benfiquistas são todos uns porcos. E estava um senhor ao lado e disse assim: desculpe, o senhor não pode dizer isso, porque eu sou benfiquista e eu não sou porco. E ele passasse a dizer: os benfiquistas. Olha, o senhor não vai dizer isso outra vez, porque como ele já viu há bocado. E pronto, e depois houve uma cena de pugilato. A palavra não foi bem porcos. Ok. Foi uma coisa mais agressiva. Mas a questão é, se eles querem, se eles estão com medo, não é? Se calhar deviam ir para o Petisca e cobrar bilhetes às pessoas que estão lá, porque estão a partilhar uma box para muita gente, não é? Olha, é verdade. Eu digo-te uma coisa, se tivesse Netflix, um café, a primeira coisa que eu tinha era logo Sport TV, como é óbvio, não é? Estávamos a falar do Netflix. O Netflix pensa mais a longo prazo e as contas são partilháveis por 4 pessoas, sabes, não é? Ou mais. Sabes o que é que eu acho? Acho que agora estou a falar em termos de modernidade. Essa história do custo justo vai ser uma das grandes tendências. Porque o consumidor percebe que é justo. Sim, é por isso que nós estávamos Para que é que eu vou estar a pagar? A Sport TV durante um mês eu só quero ver o Porto Benfica. Não, mas por exemplo, é por isso que nós estávamos também a falar um bocado da cena do Uber em relação à competição que tem à volta, não é? Tu, tipo, não és obrigado a ir de táxi ou receber comentários. Contra os ciclistas, por exemplo. Contra os ciclistas, ou tipo estas cenas. E às vezes tens que encontrar lá alternativas. Uma cena custo-justo, assim, é muito atual. Agora os serviços da ML têm a possibilidade de tu pagares através de uma aplicação. Porque mas não dá para todas as zonas ainda. Mas acho que dá. É muito mais justo. Porquê? Porque em vez de estás a colocar barato. Uma moeda que vais calcular que vais lá ficar meia hora e depois percebes que só estás 15 minutos e pagas a meia hora na mesma, não, com a aplicação pagas exatamente o tempo que lá estiveres, 15 minutos. E fica para aí metade do preço, atenção. Vale mesmo a pena a aplicação. Pois vale. E é não ter que ver as pessoas. Fala mesmo a pena não usar o carro próprio. Sim. Puxar a brasa. Vamos para o último. Vou pensar nisso quando for no meu carro para casa. Vamos para o. Já agora, só para terminar, outro dia aconteceu uma coisa. Não é para terminar, que não, viral. Ah, ok. Outro dia aconteceu uma coisa curiosa. Não, não, não. não a bordo de um Uber, mas sim de um táxi. Imagina, Rui, esta história para o final, mesmo desagradável. E o que aconteceu foi, eu estava a chegar à minha casa, eu moro em Campo Lide, e pateticamente, e a culpa foi minha, o senhor taxista parou e eu abri a porta. Estou no telemóvel. Fui o Rui Bento que... Opa, como é que é possível? Inacreditável. Devia ser ter de me tirar uma foto aí. Péssimo. Péssimo. Não, o que aconteceu foi, eu estacionei, não estacionei, o senhor taxista estacionou, isto encostou-se um bocado ao lado, na rua, eu saio, e no preciso momento em que abro a porta, passa outro carro. Ai, Jesus. E então, eu dei cabo da porta do táxi e dei cabo da porta do Smart. Bem, não dei cabo. Mas o táxi tem seguro para isso, imagina. Bom, na verdade, não ficou muito estragado. E eu como bom cidadão que sou. Não, pedi desculpa a ambos e disse: eu sou culpado. Sou culpado. Obviamente, fui eu que abri a porta, devia ter olhado logo. Foi aquela coisa, então adeus, até logo. E bom, passa um carro, não estava a E a verdade é que eu disse, mas dou-me como culpado e disseram-me que eu não podia dar como culpado. De certeza tenho seguro para estas situações, vamos lá ser. Sim, senão, senão o que é que eles defendem, não é? Mas olha que houve ali tipo carta amigável e não sei o quê. Houve quê? Acho que houve ali uma seguro. Carta amigável. Já uma vez um táxi bateu-me. E também fiz carta e depois estive a ver, este acidente é muitas vezes. Acontece muitas vezes, sabiam? Pois. Não sabia. Não fazia ideia. Sei uma coisa que costuma acontecer com taxistas, que já me aconteceu comigo, que é bater. Um taxista bateu-me e depois apareceram vários taxistas a dizer que tinham visto também. Na verdade, não estava lá ninguém, mas é uma cena clássica que acontece, pelos vistos. Já recebi outras coisas que aconteceram. São de corporativismo? Exatamente. É central. Um por todos e todos por um. Olha, isto justifica que muitas vezes uma das portas do táxi esteja fechada. Normalmente aquela é sempre à esquerda. É do lado. Exato. Sim, eles dizem sempre que tu não podes sair do lado do condutor. É por causa deste acidente, meu caro. É por causa disto. Eu nunca tinha tido em toda a minha vida um acidente destes e tive. E felizmente ninguém se movou. Sobretudo eu. Poderia ter. Imagina a coisa. Então, eu sou taxista até ali e. Até onde? Mas para o último, viral. A última é sobre o Tinder. Pá, tu podes utilizar GIFs ou GIFs no Tinder. Deus, não sei porque estás a olhar para mim se também estás no Tinder. Que já não, já desinstalei, amiga. Ah, maricas. O Nuno Dias é a pessoa que vai às meias horas ao Tinder, instala e desinstala. Às meias horas? Sim, instala, fica lá um bocadinho. Mas, afinal não gosto disto. Eu posso contar a minha última história do Tinder. Atenção, vamos ouvir a última história do Tinder de Nuno Dias. Qual é? Fui ao sushi com uma miúda. E então? Não se passou nada. E não saímos e desinstalei a aplicação. Dei o uso Nuno correto. Num dia ficou amoado e disse: ah, vou castigar a aplicação. Toma! Meu mano, né? Embrulha! Nunca mais usa a aplicação. Bora! Ganhaste. Pronto. Vamos acabar, não é? Vamos acabar. Show. Três coisas. Temos que fazer a pergunta da praxe, não é? Qual é? Sim, sim, é uma pergunta fácil. É o nosso. O que é que dizem os teus olhos, não é? Que é... Três coisas que te fazem dizer obrigado à internet. Três coisas que me fazem dizer obrigado à internet? Sim. Pá, não estava à espera desta. Devia estar, não devia. Devia. Não, primeira de todas é a possibilidade de fazer coisas que sem internet não conseguia fazer. Obviamente que, sei lá, a história que te falei há bocadinho do Spotify, por exemplo, é sem dúvida uma delas. E com a internet eu sei que consigo levar a música para todo lado, da mesma forma que consigo consumir produtos e serviços de forma que não conseguia antes. Portanto, uma delas é essa. A segunda é... Pá, por mais que eu goste de estar incontactável às vezes, mas o facto de ser tão fácil de trocar mensagens e falar com pessoas em todo lado e, portanto, manter-me ligado e conseguir comunicar com amigos que vivem aqui ao lado, mas amigos vivem no outro lado do mundo, em alguns segundos através do WhatsApp ou aplicações do género, pá, acho que é espetacular. A última coisa é uma inovação antiga do iPhone, que são os podcasts. Que me deram muitas horas de ouvir programas interessantes como a Prova Oral, por exemplo, que já que é verdade, é verdade. Porque quando não vivia cá, por exemplo, e antes disso, sobretudo quando vivia, antes de voltar para Portugal, nos últimos anos não vivia em Portugal, mas ouvia muito frequentemente vários programas. alguns deles portugueses, e a prova oral é um exemplo. E, portanto, ter a possibilidade de, pá, em qualquer lado do mundo, eu conseguir estar ligado a Portugal e conseguir ver, pá, noticiários ou jogos de Benfica ou de outro clube qualquer. Se nota que és benfiquista. Somos todos. Ouvir a prova oral noutra ponta do mundo fez-me imensa diferença. Ainda ontem, há um sistema aqui na RTP, que é interno, eu ainda não percebi como é que eu o vou usar, mas eu quero usar. O João Pedro Galveias, que é a pessoa do Departamento de Multimédia aqui da RTP, foi ao programa, foi à prova oral. Bem interessante, como sempre. E o que aconteceu foi, essa plataforma que ele ali tem faz com que seja possível percebermos em real time, sim, quantos ouvintes é que estão a ouvir-nos em cada país. Imagina, Reino Unido, estão 5. Então eu ontem, por exemplo, ele disse-me que no Brasil estavam 6. Eu disse, pessoal do Brasil, liga-nos. E ligaram 3. Já genial. Ah, pá, isso é genial, não é? Isso é espetacular. Isso é muito dinâmico. É muito dinâmico. É muito interessante. Quantos ouvintes é que estão a ouvir-nos? Isso é uma grande ferramenta. Enfim, não temos mais tempo. Deixa-me concluir. Chega ao fim de mais um episódio do Obrigado Internet. Não se esqueçam de nos assinar no vosso agregador de podcast de eleição, seja ele o iTunes ou outro que vocês gostem mais. Se nos avaliarem, façam-nos com 5 estrelas, se é que me entendem. Sigam-nos no Instagram. É verdade, seremos lá também, cresceremos a passos largos. Metam gosto na nossa página de Facebook, ou se tiverem cenas para dizer, digam-no em correio @obrigadointernet.lol. Obrigado ao Rui Bento, que é muito basicamente obrigado. O General Manager da Uber, em Portugal. Obrigado então a ele por nos visitar e também ter sido nosso convidado. Para finalizar, obrigado à Antena 3 por gentilmente nos ter cedido este estúdio que nós deixamos sempre limpo. Até para a semana, não se esqueçam, curtam a vida!